Depois de fazer muita grana vendendo pastel com sêmen, cordão de ouro, Lamborghini. Agora eu tenho muita grana e abri um outro negócio. É uma padaria de sêmen chamada Sementes da Manhã. Todo mundo faz a fila pra tomar café com sêmen. Todo mundo felizão, café com sêmen. Essa é a especialidade da casa. O prazer do ouvinte é o nosso prazer. É o quê? Todo mundo no café com sêmen. Vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? Café com sêmen, todo mundo no café com sêmen, vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? É o quê? Café com sêmen, todo. A barista do café já serve um cafezinho que o senhorzinho tá pedindo ali. Ela tira sua pica da piroca e ela começa a ejacular no cafezinho. O rapaz da outra história que andava de skate, ele vê aquela cena, ele fica abismado. Ele fala, ah não, de novo não. E ele começa a vomitar no senhorzinho. Senhorzinho com sêmen. Todo mundo no café com sêmen. Vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? É o quê? Café com sêmen, todo mundo no café com sêmen. Vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? É o quê? Café com sêmen, todo. O senhorzinho regurgita ao ser regurgitado, mas ele fica irado, fica puto pra caralho. Pega o jovem do skate pela cabeça e fala, aqui, aqui não, John. E aí, a moça que trampa no café, ela pega a piroca e fala, você tem sêmen extra no café. Em compensação, e começa a bater uma na frente do tiozão. Então ela o quê? Ela ejacula na caneca e mistura com café e com canela. E então ela bota a piroca dentro e sai um rio de sêmen no pote. E a galera fica muito agitada, vendo felizona. Porra, que foda. Que café boladona, porra, muito massa. Todo mundo admirado, menos o frescurento do skate, seu cabaço. Eu falo, sai daqui, parça, você já me atrapalhou outra vez no meu pastel. Eu vou ter que abrir um terceiro negócio, mas por enquanto é só Lamborghini, cordão de ouro e várias fitas. Todo mundo se agitou. A cidade mudou. Vai, MC Androidão, pastel com sêmen, café com sêmen. Vai, todo mundo no café com sêmen. Vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? É o quê? Café com sêmen, todo mundo no café com sêmen, vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? É o quê? Café com sêmen, todo mundo no café com sêmen, vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o quê? Café com sêmen, todo mundo no café com sêmen, vamos todos se servir. Café com sêmen, vamos lá. Café, café com sêmen é o